Salve, salve você que está sintonizado nas melhores da Black Music. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Tamo milhão no vapor e o som não para. É só pedrada. Agora vocês vão ficar com a nova do Pirapura. A noite promete, promete, promete. A noite inflama, faz um pinhão bebê morar. Sem hora pra acordar, vai, deixa eu relaxar. Seja lá no centro ou lá na vila, respira. Curtindo legalize com as mina. Que pira. Se eu tô num dia bom e com a moeda na mão, aumenta logo o som aqui, não tem miséria não. Liga os mano pra colar, chapar, fazer função. Não vai confundir diversão com confusão, porque os bares da vida sempre encontram um marreco doido pra causar e tomar uns peteleco. Rolê é assim, pura pira e sem mistério. Madeira dos bons, do natural, ao genérico e não mosca. Se não vai ficar de costa, gambé forgadão vai te humilhar até umas horas. A noite é sinistra, cheio de ninho de cobra. Não deixe que seu dia amanheça numa cova. Oh! A noite não tem fim, todo mundo quer curtir, quer amar, se divertir. Ela sorriu pra mim, acho que tá afim de dançar com o neguinho. Esse muito nego dão perdido. A noite chega uma estrela, só se vê no brilho. Saiu da minha casa pra se envolver. Meu bem querer. Essa noite vai ser longa e ela promete. A cada minuto registra nos flash. No carro MP3 o som vai tocando, enquanto as pessoas por mim vão passando. Cada um na sua, na minha inspiração. Cai na razão, me perca na emoção. Na balada muita calma, eu curti sem pressa. Hora que resta, o sereno refresca. Bebê morar nos gole, traz mais outra. Deixa tudo livre, leve, solta. Na madrugada, estrela que brilha. No apagar da luz, destaca as purpurina. Oh! A noite não tem fim, todo mundo quer curtir, quer amar, se divertir. Ela sorriu pra mim, acho que tá afim de dançar com o neguinho. Som bate forte, tremendo falante. Toma cuidado, o perigo é constante. A noite é de paz, a noite é de festa. Mas aí, vamos ao que interessa. Ela envolve, ela mexe, ela tem swing. Ela faz os moleques subir no ringue. Ela é a rainha da Babilônia, faz os loucos beijar a lona. A noite sempre foi assim. Sei o que é melhor pra mim, mesmo com pouco din-din. O importante é ser feliz. DJ dá o play e aumenta o som. Ela pega e se esconde atrás do neon. Ela sabe que eu quero borrar o batom. Continua assim que pra mim tá bom. Eu estou querendo enlouquecer. Ela tá com medo de se perder. Eu não sei porquê, mas foi num rolê que eu tive o prazer de te conhecer. Eu não quero mais perder essa brisa. A gente ultrapassa, segurança avisa. É melhor a gente voltar pra pista, porque seu nome já tá na lista. Oh! A noite não tem fim, todo mundo quer curtir, quer amar, se divertir. Ela sorriu pra mim, acho que tá afim de dançar com o neguinho. A noite não tem fim, todo mundo quer curtir, quer amar, se divertir. Ela sorriu pra mim, acho que tá afim de dançar com o neguinho. A noite não tem fim, todo mundo quer curtir. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Pra você que vai curtir, sair, pegar uma balada, lembre-se: uma noite perdida jamais será restituída. Aproveite bem, seja feliz.